Um crime que tem se tornado comum está sendo dioturnamente combatido pela ação de policiais militares em Foz do Iguaçu. O roubo de veículos no país vizinho, no Paraguai. Agora inverteu-se o processo. Os bandidos roubam veículos daquele lado da ponte e passam para o lado brasileiro. A utilização desses automóveis é no crime de contrabando. E não foi diferente neste final de semana. Policiais militares em serviço na região da Ponte Internacional da Amizade localizaram um veículo Toyota com placas do Paraguai roubado em Hernandarias. A vítima acionou os policiais depois de localizar o veículo estacionado em frente a uma oficina mecânica na região da Vila Portes. De posse dos documentos apresentados pelas vítimas apontando o registro da queixa de roubo no país vizinho, os policiais solicitaram ao proprietário da referida oficina informações sobre quem teria deixado o auto no local. Porém, tudo que os policiais descobriram é que é um indivíduo que pediu o conserto para um problema mecânico do automóvel e se disse cigarreiro. Não informou o nome nem apelido. Os informantes não souberam também dizer onde o encontrar. Por isso, o veículo foi levado, guinchado para a 6ª SDP, para a devolução ao proprietário, o que ocorreu ainda na tarde de sábado. O veículo, que já estava sem os bancos, era utilizado para retirar o contrabando da barranca do Rio Paraná e esconder em casas na região do Jardim Jupira, Vila Portes e outros bairros de Foz. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.